Contate a Nave Mãe. Plugue seu celular, porque chegou a hora na Rádio Ativo. Do seu programa de informações, novidades e papos sobre suas séries favoritas. Comigo, Mef. E comigo, Mari. É hora do Séries Killer. Fala, viciados em séries. Voz diferente aqui. Voz diferente. Eu não sou o Matheus, hein? Você gente? Não é o Matthew? Não sou o Matheus. É, o hater agora resolveu dominar o programa. Direto do Pipoca em Cena para o Séries Killer. Né? E Matheus tá aí, tá vindo. Atrasado. Tá... Vai eu chegar atrasado, vai eu. Se eu chego atrasado, sou demitido. O chefe pode chegar atrasado. Aqui né? Ninguém é demitido. Brincadeira, né? Brincadeira, não. Mas enquanto o Matheus não chega... Pra adiantar, né, a vida, vamos lendo aqui as notícias. As notícias de hoje. Se quiser, eu vou deixar até você começar. Ah, tá bom. Que tu é convidado. Obrigado. Convidado começa. Não, né, porque eu já trabalho nessa empresa, né? Não, mas convidado aqui na mesa. É, na mesa, então vamos lá. É oficial. A série da Sabrina, a bruxa adolescente da Netflix, vai compartilhar seu título com a série de quadrinhos em que se baseia. Esta nova versão, abre aspas, imagina a origem e as aventuras de Sabrina, a bruxa adolescente, como uma história sombria da maior idade, transita com horror, ocultismo e, é claro, feitiçaria. Oh. Fecha aspas. É, anunciada como sendo tonalmente, né, com um tom mais na veia do Bebê de Rosemary e de O Exorcista, esta adaptação encontra Sabrina lutando para reconciliar sua natureza dupla, que é metade bruxa e meio mortal, enquanto se posiciona contra as forças do mal, que ameaçam a sua família e a luz do dia que os humanos habitam. Vamos esperar e ver se realmente entrega o que promete. Tá tenso, O que você acha aí, Mari? Tenso, né? Sabrina é aquela Sabrina da Sessão da Tarde? É, aprendiz de feiticeira. Gente, nossa. Mas aí tem um lado todo sombrio aqui, tem né? Tem um lado sombrio. Cara, eu quero ver como é que vai se misturar Sabrina com o Exorcista e o Bebê de Rosemary. Estou curioso. É, né? Só assim, os títulos mais terrões, assim, dos terrões. É, vamos ver como é que vai ficar. Mas, enfim. Vamos lá. Indo pra vibe de Grey's Anatomy, eles querem que você salve a data para um evento mais do que especial. Save the dates. Do casamento de dois personagens muito queridos pelos fãs que acompanham a série. Oh. Oh. Joe e Alex vão finalmente juntar os trapos no episódio final da 14ª temporada. Muito embora a atriz avise aos espectadores que, é claro, nem tudo vai dar certo no grande dia. Ela disse a uma entrevista para a revista, o site EW, que ela está realmente animada para ver, né, os dois se casarem, né, os dois personagens, mas que tudo na vida deles... vai ser flores, não. Vai ter reviravoltas, obstáculos. Bem Grey's Anatomy, né? Queria de Shonda, tem que ter um negócio ali meio... Não pode ser tudo reviravolta, bem, reviravolta. Legal. Não vai ser assim, né? Vamos ver, vamos acompanhar. É, vamos agora à próxima. Para os decenautas de plantão, vem aí mais uma grande novidade. Ó, lá vem. Lá vem estragar o mundo dos nerds. Vamos lá. Olha, Matheus tá nem aqui pra defender. Todos sabem que o universo da DC nas telinhas está em constante crescimento. Só pro Matheus que escreveu esse roteiro. Mas vamos lá. Agora vai vir mais um personagem, vai surgir na televisão. O Monstro do Pântano. Vamos estragar meu personagem favorito. Meu pai. Vamos lá. Após meses de negociações, a DC anunciou que está desenvolvendo o Swamp Thing, uma série que vai adaptar o Monstro do Pântano. Segundo o The Hollywood Report, a previsão é que Swamp Thing estreia no ainda imediato canal de streaming da DC Comics, que vai estrear junto com a série live action dos Novos Titãs, que parece que vai ser boa. E Monstro do Pântano também vai ser, pô. Tenha fé. O medo que eu tenho como nerd é porque eu gosto muito do Monstro do Pântano. E tá com a cara que eles vão estragar o meu os personagens capaz, que eu mais né? gosto. Porque mas... é assim que é a vida. Mas vamos lá. Mas assim, pra quem é fã de outro consagrado aí do terror, que não é o caso do Monstro do Pântano, mas enfim. Eu tentei fazer um link que não funcionou. Recentemente foi revelada que a nova série do Stephen King com J.J. Abrams, que é a Castle Rock, tem ali uma data de estreia, até que enfim. Finalmente. Essa série é um projeto com 10 episódios e é descrita como uma antologia que une os personagens e temas dos livros de King, apresentando a misteriosa cidade Castle Rock, que tá ali presente em vários livros dele, né? E a série de terror psicológico combina essa a escala mitológica e a narrativa intimista dos trabalhos de King, criando uma saga de luz e escuridão. O Matheus tá bem dramático pra escrever roteiro, né? Tá bem dramático. É dramático. Mas eu fiquei feliz pela junção do Stephen King que é um baita autor, que eu gosto pra caralho. E o J.J. Abrams, que é um diretor de cinema aí, pra quem curte cinema, que dirigiu a última versão do Star Trek e Star Wars Despertar da Força. Dois filmes elogiados pela crítica. Eu acho que é por isso que o pessoal tava tão ansioso por essa série, porque eles estão anunciando essa série já faz um tempinho. É, pela direção, confio, mas vamos lá. Vamos ver. Só olhando. A data de estreia é 25 de julho, lá nos Estados Unidos. Aí é, né? Vamos ver. Tá chegando. Se você curte zumbi, já sabe o que eu vou falar, né? Não, agora pode ser iZombie. Ah, é? Tem várias ser, agora, né? Santa Clarita pode Diet. Pode crer. Toda série agora tem zumbi. Tem zumbi. Então tem que especificar. Vamos falar com a que deu origem à entrada dos zumbis na televisão mundial. É o The Walking Dead. The Walking Dead agora terminou meio que uma boa e má ao mesmo tempo, né? Mas como assim? Já direi, calma aí. Os famosos sussurradores, que são um terrível grupo de sobreviventes que achou um jeito de ficar, de viver em meio de zumbis e que também é um dos grandes vilões da trama, deve finalmente fazer a estreia na nona temporada, como indica a TV Line, depois da chamada de elenco feita para essa nova temporada. Infelizmente, não há data de estreia definida para a nona temporada de The Walking Dead, mas ficamos na expectativa esperando essa nova saga dos sobreviventes. Vamos ver, né? Porque a temporada... Tem o que deve tá que nem Lost, né? Não vai acabar nunca. Não vai, gente. Não vai. Tem, os fãs falam, já deveria ter terminado. Tá estragando. Mas eles estão aí. Tem quadrinha que não falta, né? Vai virar... Porque sempre tem um fã de quadrinho. Isso não tá no HQ. Isso é direto pra mim, Maria? Não. No Twitter é o que mais o povo fala. Isso não tá no HQ. Senti a facada agora. Mas pra finalizar, e adiantando um pouco uma informação de uma série que vai ser a tema do nosso papo spoiler de hoje, The Handmaid's Tale ganhou a terceira temporada. Ah, gente, atualmente a série que tá ali na segunda temporada, que vai ser o que vamos conversar hoje no Papo Spoiler, já foi confirmada a terceira, né? Pelo canal de streaming Hulu, que é por onde a série é distribuída. Que não chegou no Brasil ainda, né? Não chegou no Brasil. Mas aí a gente dá um jeito, né? Tem a Paramount aí na TV a cabo. É. A aclamada série, estrelada por Elizabeth Moss e baseada na obra de Margaret Atwood, retornou na semana passada para a segunda temporada, já lembrando ao público porque foi considerada uma das melhores produções do ano passado, e o Hulu então decidiu não perder tempo e já garantiu a terceira temporada e a continuação, né, da saga de June na luta das aias por um futuro melhor. No Brasil, a primeira temporada está sendo exibida pelo canal Paramount da TV a cabo, e por enquanto ainda não existe previsão para a segunda temporada ser exibida por lá. Resumindo, ganha o Globo de Ouro e ganha o Emmy, você é renovada. Ah, mas isso é maravilhosa. Tu vai ver que merecido, entendeu? Não vi, mas levanta, é merecido. Levanta pontos loucos, mas mesmo assim importantes. Tá lá na minha listinha, vou ver. Deveria. Que aí tu já poderia participar do Papo Spoiler. Exatamente. Que é daqui a pouco. Que afinal... é daqui a pouco. Que afinal o João Mateus já chegou aqui. Já chegou, amém? Já chegou aqui, amém? Não aguentava mais. Olha, tá reclamando. Eu não sei apresentar. Eu não sei apresentar, gente. Não sei apresentar. Desculpa aos ouvintes, tá? Mas é isso, eu quero agradecer, Eduardo, que ajudou a gente aqui. Valeu. Porque senão eu estaria aqui lendo sozinha, né? Então, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com o Matheus na mesa pra falar da segunda temporada e a pincelada de algumas coisas da primeira de The Handmaid's Tale. Até mais. Quer ficar por dentro das novidades das suas séries favoritas? É só curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram, @SérieSkinnerOficial. Nos encontramos por lá! O Ministério da Saúde adverte. O conteúdo a seguir pode causar intrigas, raiva, soco na cara de quem estiver ao lado, vontade de chorar numa tarde fria e chuvosa em posição fetal desejando um brigadeiro. Para o seu bem-estar, é hora de Papo Spoiler. Cuidado, esse nome não foi escolhido por acaso. Voltamos. E eu cheguei agora, né? Voltamos, eu cheguei agora. Voltei, obrigado pela de presença minha de novo aqui. A gente sente sua falta, Matheus. A gente sente minha falta. Acho que ninguém sentiu falta de mim na notícia, né? Olha. Quer biscoito? Agradecer ao Eduardo, né, que me substituiu aqui nas notícias. Muito obrigado. Quem fala que eu não agradeço, né? Senão ele vai reclamar. Mas depois ele reclama aqui. O que a gente vai falar hoje, Matheus? O que a gente vai falar hoje? O conto da Arya. A Arya era de outra série. É Arya de outra série? Era. Não era Lady Grace, não? Não. Ah. De outra série. Handmaid's Tale, vamos falar assim que é mais fácil. Isso aí. E essa série que tem feito muito sucesso pela Hulu. Ganhou, já ia falar Oscar, ganhou um Emmy, né? Porque se muito falar Oscar. Ganhou um Emmy de melhor série até... Com... E vários outros com atrizes, né? Roteiros, essas paradas. Várias. Paradas aí, né? Isso aí. E voltou chocando mais ainda, né? Exato. Eu preciso começar falando, e assim, pra minha percepção, tá? Uhum. Que essa série, ela é construída por uma fotografia impecável, né? Tudo ali sincronizado, tudo certinho. Tudo... Essa série é muito fantástica. Né? Cara, as cores, assim, o negócio... Maravilhoso. Não, o pior é que é um ponto muito, muito difícil de você se abordar. Porque é como se fosse uma escravidão, só que só com mulheres. Exato. E nem todas as mulheres. Escravidão de útero. Escravidão de útero, bem colocado. É uma coisificação enorme da mulher, né? Então. E o que mais? Atrizes maravilhosas que fazem essas aias, né? Porque, assim, é uma coisa que você fica... elas falam com os olhos, elas, sabe? Um negócio, a expressão fica, assim, física delas. Que é incrível também. As histórias são sufocantes. Cara, até a maquiagem delas, os queridos machucados que ela tem. É, e assim, eu, de vez em quando eu passo nervoso real, real. Nessa temporada, por exemplo, a primeira cena, aquela cena lá da van, que vão levar elas, vão tentar enforcar, fazer aquele enforcamento fake. Que voltou o forcar. Cara, eu pensei que todo mundo ia morrer, você acabou a série? Tu fica tenso, tu fica assim, meu Deus do céu. Como eu vi a primeira e segunda temporada, eu não tava tendo noção se era o final da primeira ou se era o começo da segunda. Mas agora já me coloquei, é o primeiro episódio. Primeiro episódio da segunda temporada. Que elas começam a se enforcar, eu vejo elas chorando assim, falo assim, meu Deus, agora vai morrer. Eles queriam um negócio de tanta tensão. Não, e o pior é que depois que eu vi aquela cena, aqui tem uma conta deles, eu esqueci o nome da moça. Como se fosse a Madre, a Madre Sé. A Madre Superior lá do convento delas. Vamos botar isso como convento, né? Porque elas são vendidas, praticamente. Aí ela aparece assim do nada. Aí eu me lembrei de uma frase que ela falou, acho que foi no final da primeira temporada, que elas iam apagar de algum jeito por não ter sacrificado, ter atacado a menina. Esse enforcamento é justamente isso. Então, como é que fala? Como se fosse um julgamento por elas não ter feito o que elas pediam antes. É o castigo delas, entendeu? Porque elas não quiseram... apedrejar a menina. Exato, né? Então, assim... Mas, assim, o que eu digo, as cenas que passam são tão... Tão reais. Reais. E isso transmite muito pra quem tá assistindo. Cara, porque dá nervoso demais, dá tensão, dá tudo. Então, se a pessoa for sensível, tem que ter cuidado também pra poder assistir. Porque são as coisas, assim, sim, bem... Quando você me falou da série... Na época do Emmy, quando você me falou da série, eu pensei que era um culto às meninas, por elas terem esse poder de engravidar, outras pessoas não. Aí, quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, elas são vendidas, são escravizadas, elas partem por tortura, mas por que se elas têm esses poderes de engravidar, né? Levar a geração. Exato. E quando não me lembro se a da principal, a mulher do cara principal, esqueci o nome dela, tem o dono da casa... Tem a mulher dele, uma das mulheres. Tem que é ela que criou o plano todo. A Serena. É. Exato, que ela que criou o plano pena, todo. Né? Não, aí eu pensei, no cara, início. Quando eu vi isso, eu pensei, caraca, o que passou na cabeça dessa mulher de querer escravizar outras mulheres para ter filhos? Exato. Só para dar prazer. E o engraçado, entre aspas, né, da situação, é porque eles te apresentam ela de uma forma como se ela também sofresse com aquilo. É como que ela sofresse, né, por causa do homem, né? Mas ela que ajudou a criar. Cara, pra mim ela foi a maior vilã de tudo, porque ele tava fazendo os planos dele, ela que botou isso na mente dele. Exato. E desenvolveu. Exato. E ela agora sofre com isso. Exato. Por não ter mais marido, né? Praticamente então, isso. Então, realmente, assim, fica muito complicado. Então, focando nessa segunda temporada, o que você... A gente só tem três episódios. Cara, não tem como julgar muito a segunda temporada, porque só falou sobre esse julgamento. Não, mas tem muita coisa pra falar em três episódios. Tem muita episódios, coisa pra falar, mas não tem como julgar. Como assim? Eu sei que ela voltou grande escala. Ela voltou muito, muito bem. Tanto que já foi até confirmada. Confirmada a terceira temporada. Como a gente falou, como a gente falou nas notícias. É. Como o cara Eduardo falou nas notícias. Exato. Porque, tipo assim, eu falei assim, no primeiro episódio, já tendo essa confirmação da terceira temporada, eu falei assim, essa segunda temporada vai ser, tipo assim, em grande escala como foi a primeira. Aí eu falei assim, será que ela vai abordar do mesmo estilo de assédio que abordou na primeira, já sendo esse enforcamento na primeira cena dela? Uma coisa que eu percebi em relação à primeira com a segunda temporada é que elas já começam totalmente diferente. Porque a primeira começa a contar a história da filha, que foi que ela fugiu com o marido... Conta a história ali do que aconteceu, é, do que elas passaram. De como começaram as áreas, praticamente. É. Mas, assim, a primeira temporada, a gente tem que lembrar que foi baseada no livro da Margaret Atwood. E essa segunda temporada, eles estão independentes. Estão seguindo a história independente de livro. É, né? Porque é tipo o Big Little Lies. Eles vão fazer uma segunda temporada independente de livro. Sem o livro também, exato. É, e na primeira temporada, a gente vê exatamente isso. A história você conhece, como é que funciona essa nova sociedade que eles criaram, né? Todas as regras, todas as a gente acredita, né, que tá conhecendo todas as divisões, né, e tal. E nessa segunda temporada já é completamente diferente. Ela se empoderando. Sim, real. Isso que eu achei interessante, que o primeiro só foi baseado no livro. A segunda, eles tinham que ter uma pegada sem deixar a história morrer e, tipo assim, continuar no mesmo, na mesma linha de pensamento que tava na primeira. É, eu posso estar me adiantando, mas na minha opinião, eles já provaram que a história vai continuar maravilhosa, mesmo sem ter a base de um livro. Cara, mas essas cenas de tortura... Cara, eu não consigo acreditar até agora, depois que eu vi essa série. A tortura que elas sofrem. É muito chocante isso, cara. E o fato de ser muito chocante é porque é muito louco que passa muito pra gente. E o pior que você pode falar assim, isso pode ter acontecido. Pode acontecer. Não com elas. Pode acontecer no futuro. Pode acontecer. É uma visão do futuro da mulher. Mas você também pode pensar assim, os escravos passaram por isso. É. Ela praticamente é uma história escrava, só que contando com mulheres. Aí você pensa assim, cara, os escravos também passaram por isso. E ela tá botando uma visão, que não posso falar que é utópica, porque isso não é utópica. É uma visão bizarra do futuro que elas queriam. Tipo, não tem como imaginar isso. É. Mas ao mesmo tempo, você pensa que se tivesse uma situação dessa, cara, talvez isso seria possível. Não, isso seria possível. Pior é isso. Hoje em dia isso é possível. Exato. Porque o pessoal ainda tem esse pensamento que mulher é pra reprodução, mulher pra prazer. Incrível que hoje em dia ainda é isso. Isso aplicaria. Coisifica muito. E coisifica oficial, né? Só você é só um útero e problema teu que você sente que você passa. É uma coisa que define muito essa questão de primeira temporada e segunda temporada, a diferença das duas. Na primeira temporada, ela se apresenta. A June, né? Que é a personagem principal, se apresenta da seguinte forma: meu nome é Alfred, que é o nome de Aya dela. Uhum. Né? E nessa temporada, ela já fala: meu nome é June Osborne e eu estou livre. Então, tipo assim, já chega com os dois pés na tua cara, entendeu? Tipo assim, tá conquistando a liberdade dela. Deixa claro a intenção dessa segunda temporada. Que ela tentar fugir desse jeito macabro de viver que eles vivem. Exato. Já que entrou na June, você acha que com o último episódio, que ela foi presa. Que ela foi presa não, né? Puxaram ela do caminhão. Será que ela vai conseguir escapar? Caminhão um não, furgão. Eu acho que avião. Furgão. Eu tava. Esse terceiro episódio. É porque eu fiquei assisti meio confuso nessa cena que puxou o cara, pensei que era o marido dela, não sabia se era avião ou se era fogão. Não. Já tava doido com essa cena. Esse terceiro episódio, eu vou confessar que em alguns momentos, assim, eu fiquei: o que que tá acontecendo? A gente se perde um pouco. O que que tá acontecendo? E é um tiro na tua cara esse episódio. Porque, assim, você acha que vai tá dando tudo certo, ela tá indo, ela tá escapando, ela chegou no avião, ela tá indo pro Canadá. Vai não, queridinha. Vai lá e captura ela. E a gente, o negócio é, a gente não sabe quem eles são, o que que eles vão fazer, o pessoal que capturou ela, né? Será que, porque pelo que foi apresentado, eu fiquei até na dúvida se ali ainda era Gilead, que é onde passa a série, ou se já era alguma cidade próxima ou vizinha. Provavelmente porque devia ser alguma cidade que tinha aeroporto, porque aquela cidade, pelo que eu percebi, não era muito grande assim pra ter um aeroporto, pra eles fugirem. Ah, não sei, porque. E eu também acredito que deu pra entender, se ela conseguisse fugir ali, a história ia acabar. Ela teria. Iam contar. Mas aí acho que mudaria a angulação da história. É, né? Porque ela já teria escapado, provavelmente ela começaria a viver a vida dela, sem a área. Eu mas acho aí que será tá que pouco. Ela não tentaria resgatar as que ficaram, tentar lutar pelos direitos? Isso é uma questão a se pensar. É. Mas será que se ela voltasse? Não, ia ser não capturada? Voltasse, mas outra coisa também, quem é que tá ajudando? Quem é esse grupo, essa organização que tá ajudando eles a escapar? Porque essa eu achei ideia. Que era, eles estavam ajudando só as aias. Mas aí aparece nessa cena do avião um cara que diz ser motorista de um comandante, do comandante Wells. Então, tipo assim, não é só aia, é motorista, é todo mundo que vive em Gilead que tá. Será que é todo mundo que não concorda com esse jeito deles de viver? Capaz. Então, tipo assim, é uma coisa maior, não é só a aia que eles estão tentando ajudar. E aí eu fiquei até pensando, será que o marido dela tá envolvido com alguma coisa assim, de uma organização que, pra tentar liberar o pessoal de lá. Provavelmente, porque ela deve tá querendo tirar a June de lá. E outra ela tá coisa, querendo tirar as outras, que também não concordo com aquilo. A Moira, que é amiga dela, né, que conseguiu fugir na primeira temporada, que já encontrou no cabaré, o Luke. Então, meio com cabaré aquilo, né? Não sei o que é, não. mas não é cabaré. Ela é uma organização. É um outro de prazer, é não. É uma organização. A Moira? Ah, onde não, eles tô confundindo. Não, é. Eu pensei que era aquela escurinha. No Canadá. O nome. Então, confundi. Mas é a escurinha. Mas ela não escurinha. Tava lá que ela foi presa? O cara levou ela pra uma casa de prazer, ela tava lá. Não é essa daí, não? Então não. Tô confundindo o nome das pessoas. Não, não é. Então tá, aí a Moira foi e encontrou o Luke, então ele já tá ciente de tudo que elas estão passando lá em Dillard, né? Que ela passou e a June também, e várias outras. Então, assim, será que eles não vão fazer nada? Porque até agora não aparece eles lutando contra alguma coisa, eles nem tocam no assunto. Será que eles não estão planejando por trás dos bastidores pra depois botar uma ação pra tentar tirar todo mundo? Eu não sei se essa organização é a criação deles, ou eles estão envolvidos nisso, porque... Às vezes até antes da história, eles poderiam ter essa organização antes dela ser presa mesmo, virar uma área. Ela poderia estar tentando ajudar essas áreas, porque já existia antes dela entrar. Às vezes ela podia já estar numa organização que ninguém sabe, e depois que ela entrou, o marido tá tentando ajudar ela a sair. Não, mas não é uma organização... O quê? Organização das áreas? É, não. Pra tirar elas do país. Pra salvar elas. Será que elas já não estavam comunadas com alguma coisa antes? Porque isso não é contado. Só contaram que ela tentou fugir e depois acabou entrando lá. Não tô entendendo de quem que você tá falando. Da June. Tá. Você tá falando da Moira e já falei pra June. Tá, mas a June entrou aonde? No sistema das áreas. Ah, mas ela não entrou, ela foi capturada. Ela praticamente entrou. Não, ela foi obrigada. Mas entrou. Mas eu não sei se tinha, não foi mostrado se tinha alguma revolução então, contra esse movimento. Porque não foi assim, mas teve uma eles mostram uma transição, né? Atacaram a Casa Branca, mulher já não pode mais comprar remédio. Até falam mesmo que começa tudo com o ataque da Casa Branca. Sem assinatura do marido, e por aí vai. Não é marido, é dono praticamente. Praticamente, né? Então eu não sei, entendeu? Se pode ser de uma organização que tinha antes e evoluiu pra isso, pra tentar ajudar o pessoal de lá a escapar. Mas fica aí a dúvida. E outra coisa também é você descobrir que existem outros níveis, outras divisões. Porque ela mesmo falou, que a June mesmo falou, quando chegou na casa daquele casal que tava ajudando ela a escapar, que era assim que viviam as Econ pessoas, que ela chamou, que eram pessoas que, ela até diz, né, que seria onde ela iria morar se ela tivesse ido à igreja certa e se ela tivesse feito tudo certo. Então, tipo assim, já é um outro sistema dentro do mesmo ambiente, né? Será que aconteceu alguma coisa com essa família? Exato, fica na dúvida. Fica uma dúvida em si, né? Eles tinham que voltar duas e não voltaram, né? Será que eles foram presos, foram mortos? Será que descobriram que eles estavam ajudando ela? Estavam brigando as pessoas? É. O bom da série é que mantém esse mistério também. Mantém, é. Te dá aquele ar de raiva às vezes, mas te mantém aquele mistério da dúvida. O que pode acontecer depois? Pois é. Será que aconteceu isso mesmo? Será que eles foram presos? Será que vão sair? Será que não? O bom é que eles estão conseguindo manter essa história sem o livro. Exato. Eles estão conseguindo manter ainda o enredo. Estão conseguindo. E só um adendo, que a June tava lá naquele galpão, né? Uhum. Ficou lá, segundo ela, por 2 meses, né? Pelo segundo que ela falou ela. Nesse episódio. E é o galpão do jornal Boston Globe, que foi o jornal que denunciou aquele abuso da Igreja Católica, sim, abuso sexual, que deu até origem ao filme Spotlight. Então, assim, são detalhes que mostram como... Tem uma referência, né, que acabou atual, de falar. É, o atual deles lá, da sociedade. Tipo assim, as coisas já não têm mais valor, tudo da forma que eles querem, né? Falando da June, né, a gente já entrou lá no galpão. Como voltava só um pouquinho no início. Teve a filha, como eu mencionei. Uhum. Que ela foi separada da filha e tal. E ela, como eu comentei mais cedo contigo, ela foi pra uma... Não sei se é um orfanato que ela foi. Eu também agora, não sei. Ela tá vestindo agora de rosa, né? Ela pode ser uma próxima área. Tu também acha? O que tu pensa do que vai acontecer com a filha dela? Eu acredito que se ela não Se a questão não for resolvida, ela for crescendo e ela for fértil, ela vai acabar virando. Né? Se ela não for fértil, ela vai ser descartada praticamente. Vai ser uma... como se fosse uma mulher daqueles donos da área. É, ou ela vai ser a esposa de um comandante, né? Comandante praticamente manda tudo ali. Exato. É, ou ela... acredito que sim, porque pras colônias, que é onde a Emily e a Janine, agora que chegou, estão, é pra quem já se revoltou, já, né? Se colocou contra esse movimento dessa sociedade louca, que vão pra lá. Então, se ela crescer ali normal, né, aceitando aquilo ali, né, sem se rebelar, que é assim que eles tratam, né, a situação, ela vai... é bem capaz que ela seja esposa de um comandante ou vire uma aia. É uma, vamos dizer assim, é uma coisa que vai ficar só nas próximas temporadas, se aparecer, né? É, se aparecer. Mas eu acredito que a June vai conseguir resgatar. Falando da June, que ela sofreu bastante nessa cena, né? Tu achou essas cenas sobre sexo, violência, bem aplicada? Se foi bem desenvolvidas, assim, na série? Sim, até porque te causa um mal-estar. Sim. E um nervoso tão grande, assim, que tu fica... gente, não tô vendo isso. Uma cena pra mim, que é da primeira temporada, que eu fiquei assim, gente, que é isso? Que tá acontecendo? Quando eu me dei conta, eu falei, gente, não é possível. É quando as aias vão parir as crianças, uhum, que a mãe... começou a cantar aquela parte. A esposa do comandante senta, assim, atrás de onde elas estão, como se elas estivessem parindo. Cara, é surreal aquilo dali. E tipo, você pariu e perdeu o bebê. Porque o bebê fica com a mulher. É como se fosse dela. Sim, você só é um útero que anda. É um econômico. É, como se fala hoje em dia, é barriga de aluguel. É. É uma barriga de aluguel obrigatória. Sem direito nenhum. Sem direito nenhum. Você é obrigada a fazer isso. Você é obrigada, e literalmente. E se você se rebela de alguma forma, você é torturada cruelmente. E nessa segunda temporada, uma cena que pra mim também foi assim... uma das cenas que me deu muito nervoso foi quando a tia Lídia continuou lá o castigo. Uhum. Primeiro foi lá o enforcamento fake. Depois ela coloca as meninas, as mãos de uma aia presa no fogão. Aqui na corrente, boto pra queimar. É. E aí ela bizarro. Gritando e a outra ela comendo de boa. Claro que ela assim, não comer, ia pro porão, igual aquela outra grávida que tava lá no porão. Cara, Chica, você é muito bizarra. Bizarro. São umas situações assim, que ao mesmo tempo que você pensa, é bizarro, você pensa, será que não aconteceria se a gente tivesse uma situação dessa? Né? Fica a dúvida, né? O comandante da área, ele é estéreo, correto? Praticamente, porque não foi... não foi ele que gerou aquela criança ali. Que não gerou. Aquele caso extraconjugal, será que se pegarem... é a June, né, se eu não me engano, é a June que tá tendo o caso extraconjugal. Com outro, com a mulher que levou lá pra ter um caso. Com o motorista. Será que com ela Nick. Morre por causa disso? Por, nessa sociedade em si? Não, eu acho. Por causa que... do julgamento da sociedade. Você tem que ser fiel a um homem só, que é o seu comandante. Aham. Uhum. E ela tendo esse caso extraconjugal, que a mulher do próprio comandante fez ela ter. Mas aí será que ele denunciaria ela? Eu acredito que não. Eu acredito que o comandante, o Fred, não denunciaria a Serena, que é a esposa dele que levou a... Não denunciaria pra sociedade ou pra... Não denunciaria pra ninguém. Pra ninguém? Porque... ele aceitaria de boa. É, ele com certeza brigaria, uhum, né? Tanto que ela até fala que... ela mesma já falou isso pra ele. Que o filho não é dele porque ele não é nem... não lembro a frase que ela usou, mas tipo assim, que ele não tem nem a capacidade de gerar ali a criança. Né? Então, que aquele filho ali não era dele. Porque ela tava ciente de que, aparentemente, o Fred estava se apaixonando pela June. Né? Então, ela já corta ali o barato dele. Não dá, cara. Ela é muito... essa atriz que interpreta, ela é muito boa. A June. É. Tanto que já ganhou vários prêmios. Cara, né? Pô, não, só tu vê a expressão que ela faz quando acontece as coisas. Até a cena de como se fosse nojento aquela cena toda pra ela. É, ela muito... sente isso na carne. Cara, eu acho que se eu fosse ela, eu não conseguiria gravar umas cenas assim. Também não. Dá muito revoltante isso. Não, deve ser muito difícil. Ela mesmo falou nessa cena do enforcamento fake, ela falou The Hollywood Reporter, que foi uma das cenas mais difíceis que ela já teve que fazer na carreira dela. E falou que tava muito frio lá naquele, naquele estágio, no ginásio, sei lá o que era aquilo. Em que ela teve, mesmo com frio, que tava congelando, ela tinha que entregar. Foram 2 dias pra filmar aquela cena. Imagina, um frio do caramba. É, e assim, eu fico imaginando como... Porque a cena é curta, né? Eu só quero saber como é o psicológico delas gravando isso. Gravando só aquilo. Isso. Porque aquela sequência de vamos todo mundo pra dentro da van, agora vamos todo mundo ali. Você vai morrer enforcada, você tá vendo que você vai morrer enforcada. E é, o olhar delas, assim, era uma coisa que passava muito. Muito pra quem tava assistindo, né? Eu jurei que elas iam morrer. Eu, por um momento, até pelo imaginei menos... que seria mesmo o castigo lá da... Eu tinha... esquecido, não tinha me tocado, na real, que ela não tinha falado ainda que tava grávida, June. Uhum. Né? Porque eu ficava pensando, gente, ela não vão matar ela que ela tá grávida? Não vão matar. Mas a tia Lívia não sabia, tanto que na cena que elas ficam segurando a pedra, assim, com o braço esticado embaixo da chuva, também como castigo, é que a tia Lívia descobre que ela tá grávida, né? Que fala, ah, a June esteve escondendo o segredo, que ela tá grávida, tanana, tanana. Fugindo um pouco dessa parte da gravidez... Só queria só entender uma coisa. Tem uma parte que eles estão limpando a parede de sangue, que estão os corpos pendurados. Que vão o coronel visitar, acho que são os estrangeiros que vão visitar elas, acho que tem que limpar a parede porque tá cheio de sangue. Você lembra dessa parte, não? Não lembro dessa parte, que é a primeira temporada. É a primeira temporada. Tá, mas faça... Sabe mais ou menos o que eu tô falando, né? Aqueles corpos eram das áreas ou eram de pessoas... foram contra alguma coisa naquela sociedade em si. Aquelas que estavam penduradas. Penduradas, é. Eu aquelas pessoas que eles chamam de antigênero, eu acho, se não me engano. Eu não tô me lembrado de quem eram. Se estavam penduradas ali, não sei se é mostraram, não me recordo, por isso que eu tô perguntando. É, já apareceram, né, várias vezes, quando elas passavam por aquele caminho, acho que era beirando o rio, aparecia ali pessoas enforcadas, eu acho, né? É, e eram antigêneros, que eles chamam, que são os homossexuais. Ah, né? Agora me estou com isso. É, são homossexuais. E eles fazem porque se você não é útil... Se você não é útil pra sociedade, eles, você, né, morre. Se você não é útil pra eles de alguma forma, tem por que você estar ali. Então, essa parte de útil, também as mulheres poderiam ser enforcadas, que acho que não engravidam. Por que será que algumas ficaram vivas? Algumas não, praticamente todas, né? Porque as que engravidam são torturadas. As que não engravidam viram mulher de comandante. Vale. Tipo. Uma pessoa da plateia falou, mas esqueceram de ligar o microfone. Então eu, a voz do Google, falarei o que ela disse. As que não engravidam trabalham. Elas são postas para fazerem trabalhos domésticos. Então são mulheres de casa, praticamente. É, são mulheres de casa, como é a Rita, que trabalha na casa que é a June. Tava lá, casa do comandante. Sim. Fred e da Serena. Então elas são usadas pra outras coisas, né? Então, acho que se não tiver uma mulher útil ali, também poderia ser enforcada também. Capaz. Capaz. Capaz. É... E outra coisa também, que já que você tocou nesse assunto, que eu me toquei aqui me na toquei, cabeça. Me toquei, tocou no assunto, toquei. Me toquei aqui, a gente tá me tocando aqui. What? Nessa temporada, o segundo episódio... mostrou as colônias, né? Que é pra onde a Emily e agora a Janine foram, né? Estão lá, que elas ficam, sei lá, cavando aquele solo que parece ter um monte de... Não lembro muito. Sei lá o que tem naquele solo, que é um negócio duro, esquisito pra caramba. Será que é pedra, não? Não. Enchendo pedra. Sacos lá. E só tem mulheres também. Então eles escravizam. Então, como eu falei, estão contando praticamente a história escrava, só que com mulheres. É, basicamente elas... Só tem mulher ali, não tem homem na... É porque trocou, tá? Agora os homens que mandam. Voltou à sociedade antigamente, que os homens comandavam as mulheres, e as mulheres praticamente vão fazer tudo na sociedade, não só ser mulheres de casa. É, então assim, por mais que, você não serve pra nada, provavelmente elas seriam mandadas pra essas colônias, entendeu? Entendi. E tanto que até uma das mulheres que chegam lá é esposa de um comandante. Né, que até a Emily entrega um comprimido, sei lá, o que ela deu pra mulher, veneno. Que a mulher morre, passa mal e vai morrer. Então, alguma utilidade, entre aspas, elas teriam. Você acredita que elas conseguem fugir dessa colônia, já que tocou no assunto? Eu não sei. Só se alguma tivesse alguma organização que, assim como estão conseguindo ajudar algumas pessoas que querem sair da cidade, tomassem ciência e frente lá naquelas colônias. Porque pra elas conseguirem fugir dali, porque deve ser provavelmente um lugar bem distante. Então, mesmo que elas consigam fugir daquele campo que elas estão, até chegar alguma pessoa que consiga socorrer, ou se essa pessoa vai socorrer, é difícil. Mas não acho impossível, não. Até porque o Mayday tá ganhando força, né? Que é o movimento de... Como é que fala? Não me pergunte. Eu tô atordoado com essa série, cara. Não dá, cara. Cara, eu sou muito abismado com essa série. Quando essas séries que pegam coisas do... Problemas pessoais, públicos, que também já aconteceram, eu fico assim meio abismado, tipo assim, eu fico sem fala. Eu não sei o que é que eu consigo comentar sobre isso. É muito difícil. É difícil. Ainda, tipo, se você fazer um comentário, as pessoas podem até pegar pra um outro lado, um outro viés, e te crucificar, cara. Eu fiquei pensando nisso, sabe, quando a gente trouxe essa série pra cá, porque às vezes uma vírgula, assim, que a gente fala que pode ser interpretada de uma forma completamente diferente, né? Sim, hoje em dia tudo pode ser interpretado de uma forma diferente. É. E o meu medo da série foi essa. A maioria das séries, meu medo é esse. Quando falam que vão basear alguma história, assim, ou algum relato que já aconteceu, eles têm que ter um cuidado muito grande. Muito cuidado, porque qualquer pra você crítica, ultrapassar a você linha, falou um ai fora da vírgula, cai crítica, acaba a série, acaba aquele bilhão que tu gastou à toa, tipo assim, jogar fora. Pois é. Voltando agora pra história da segunda temporada, a June tá cada vez mais se envolvendo com o Nick, né, que é o motorista que tá ajudando ela até escapar. Que é o peguete fora do caso. É. E, ao mesmo tempo, provavelmente... Ela deve encontrar o seu marido. Ela vai encontrar o Luke em breve. Nessa segunda temporada. Como é que vai ficar? Como que vai ser? Será que vai ficar com o marido? Vai ter ele como amante? Será que vai largar o Luke? Vai será ficar que... Com... O que, que o marido vai achar dessa o Nick? Situação? Será que vai largar o Nick pra ficar com o ex-marido? Nem sei mais se é ele, se é atual. Eu quero muito que esse momento chegue, porque eu quero saber o que vai acontecer. Você quer ver fogo na... Quer ver fogo não, ali. Mas eu quero que saber que se resolva, quero tomar uma posição. Quero entender o que vai acontecer. Já que a gente tá falando o que pode acontecer e tal, o que você tá esperando pro resto desses episódios? Que provavelmente são quantos? 10? Eu acho que são 13. São 13? A primeira foi 10, mas eu acho que nessa temporada e na próxima vão ser 13. Já que foram 3, o que você espera para os próximos 10? Ah, além do encontro do Nick com o Luke. Eu espero que ele... Eu quero saber quem que tá ajudando... A organização. Que é essa organização que tá ajudando. Se o Luke tem envolvimento nisso. Se elas vão conseguir sair dessa colônia. Se ela vai conseguir encontrar a filha nessa temporada. Se é na terceira. Se ela vai conseguir resgatar a filha dela. Eu gostaria muito que resgatassem ela logo. O meu medo é tipo assim. Ela resgatar a filha. E ela acabar voltando. Ser presa. Ou ela ser área. Começar a escravizar assim, a menina também. Mas assim. Eu acho que... A história tem, vamos dizer assim, pano pra manga, sabe? Dá pra você explorar bem. E mesmo que a June consiga escapar, eu não acredito que ela vai virar as costas pra quem tá lá. Entendeu? Porque eu imagino que você passando por uma situação dessa... Não quer ver aquele pessoal passando também. Exato. Também você nem... sabe que tem muitas... Ela recebeu um bolo de cartas na primeira temporada de, né, mulheres que estavam relatando... O que estava acontecendo. Então eu acredito que ela não vai virar as costas pra quem tá lá, entendeu? De alguma forma ela vai querer ajudar. Então, mas será? Assim, nessa temporada eu queria que ela escapasse. Que queria ela conseguisse escapar. Tá. Se ela conseguisse resgatar a filha dela, sim. Será que eles também poderiam entrar em caso de violências infantil com essas coisas, botando a menina como leilão, como elas são leiloadas os úteis? Eu não sei, porque lá a criança tem muito valor. Então... Meu medo seria esse. Eles estão com esse ponto. Com a criança tem valor, tá? É, aí cresce, mas assim, como, acaba virando área. Como ela já era uma criança que existia antes deles conseguirem montar essa sociedade dessa forma como eles montaram, eu não sei se o tratamento é diferente. Se eles têm uma questão de, essa criança não é pura porque não nasceu da sei lá, antes de um comandante dali, entendeu? As crianças lá são tudo puras. Eu me lembro até que tem as áreas entrando no salão, que são travas perfeitas, que a gente tinha machucado não entrava, porque tinha que mostrar a beleza que as áreas eram. Então, Principalmente pra estrangeiros. Estrangeiros. Né? Vamos esquecer disso, que tem uma parte que estrangeiros vão lá pra poder totalmente ver as crianças. Totalmente tipo da escravidão. Né? Então eu não sei se tem algum tratamento diferente pra essas crianças. Uhum. Entendeu? Mas elas mantêm lá. Tanto que a Serena levou a June pra poder ver. Ah, sua filha tá aqui e tá no nosso poder, então você se comporta. Que não vai se comportar nada, né? Não, ela não quer a filha, acabou, quer todo mundo, sai todo mundo, fora Temer. Do nada, fora Temer no meio. Como é que é mesmo a frase dele? De quem? Do Temer? Eu não sei. Segura meu sorriso? Que ele falou ontem. Eu mal sei da Dilma, enfim. Que ela só sabe falar da mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Mas assim, não sei, entendeu? Se eles, como é que eles tratariam essas crianças? Fica a dúvida. Tá, fica a dúvida. Então, o programa já tá acabando, né? A gente falou um pouquinho da... Um pouquinho. E olha que tem coisa pra tem muita falar. Coisa pra se falar. A gente poderia falar, sei lá, parte 1 e parte 2 desse programa, né? E olha que são 3 episódios, né? Foram 3 episódios. Lembrando que o terceiro episódio saiu ontem, se eu não me engano. É. Ou saiu no domingo. Não, saiu dia 2. Saiu dia 2? Então foi hoje segunda, dia 4, né? 2 dias atrás. É, foi segunda. Eu não sei, que é feriado, não. Eu não tô perdendo. É quarta. Hoje é sexta, dia da gravação é sexta, tô saindo na quarta. Isso aí. Então, a legenda geralmente sai no outro dia. Ah, eu tenho que falar um negócio. Quando eu fui ver, quando eu baixei, só tinha legenda em inglês e espanhol. Comecei a ver lá espanhol amarradão, né? Entendia nada. Aí eu vou botar em inglês. Ah, não entendi nada, vamos voltar pro espanhol? Aí eu te mandei mensagem. Saiu hoje, sei lá, saiu de madrugada. Não, saiu ontem de noite, umas 9 horas. Eu comecei a ver às 8. Acabei o episódio todo em espanhol. Aí eu entrei no site pra ver outra série, tipo Flash, as séries que eu vejo. Tava lá legendado. O que é que eu faço? Vou ver legendado de novo, quando não entendi quase nada. Eu assisti hoje de manhã. Quando eu entendi quase nada, né? Uma outra cena, só pra finalizar, porque precisa ser falado. Precisa ser dita, né? Quando a June tá arrancando o chip da orelha. Meu Deus. Que é até a cena que tem a foto que tem dela toda ensanguentada, que tá aí divulgando a série. Que nervoso. Eu mordi nos dedos, assim, meu Deus, o que você tá fazendo? É, essas cenas de que decepa, eu achei muito nervoso. Nossa, dá muito nervoso. E outra coisa também, nesse episódio, eu ficava assim, gente, o que que tu tá fazendo? Que ela foi e fugiu, né, da casa ali, do casal que elas estavam, que ela tava. Eu falei assim, o que que tu tá fazendo? Vai dar o que que tu tá fazendo? Pode falar, não sei. Assim, são cenas que te deixam tenso. Cenas te deixam tenso. Essa Mas série... foi o momento que ela conseguiu pra, tipo assim, é a minha hora de tentar fugir, tentar mudar o rumo dessa história. Porque do jeito que tá, não fica. Não fica. E outra coisa também, que eu não sei qual é a Bíblia que é mostrada, o livro sagrado, a Bíblia, não sei, que é mostrado desse casal embaixo da cama. Que ela pega, abre e tem lá... Acho que só foi pra mencionar mesmo a Bíblia. Acho que nem falou o nome, né? Mas assim, aquelas pessoas... Né? Eu não sei, eu não consegui identificar. Vou rever pra ver. É um livro sagrado. Não é um livro sagrado. Bíblia, mas enfim. Mas tipo assim, mostra que aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, naquele bairro, naquela cidade vizinha, sei lá, elas também... estão vivendo sem o livre-arbítrio, sem a escolha. Então, tem um monte de gente armada, soldados Sim. lá nas ruas, né? Mas assim, pra pessoa ter que esconder uma Bíblia embaixo da cama, sabe? Às vezes tem a intolerância religiosa que fala. Sei lá, mudamos a regra da sociedade e agora tem intolerância religiosa. Sim, até porque a série tem ali a religião certa, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu já tinha falado. A June apresenta que é aquilo ali como é com pessoas e que ela moraria ali se ela tivesse frequentado a igreja certa. Mas o próprio casal provavelmente não frequenta a igreja certa porque tem um livro sagrado escondido na cama. Falar igreja certa é meio duvidoso, né? Porque não existe uma religião certa. Mas eles têm ali. Não, ali eles botaram uma religião como correta. Que você tem que seguir dita e tal. As regras ali. Sim. Né? Você tem que seguir essa religião e pronto. É. Mas eles acharam outra. É tipo hoje em dia. Hoje provavelmente em dia... eles já tinham. Então, já hoje em dia cada um religião. Tem sua religião. Ali é eles assim, eu não me sinto bem na tua religião, eu vou fazer isso aqui. Só que é contra a regra ali. Exato. Praticamente. Então, provavelmente, assim, fica a dúvida. Será que eles estão ali fingindo ser, entre aspas, né, outras pessoas? Porque, com certeza, eles não concordam. Será que eles não estão nesses grupos de salvar as pessoas, sei lá. Não sei. Provavelmente eles estão envolvidos, porque o cara resgatou a June lá da... Por isso que tem esse livro. Às vezes nem é um livro bíblico, às vezes tem outros mandamentos ali dentro. Não sei, eu não sei. Realmente. É uma dúvida que a gente vai ver futuramente, né? A gente vai acompanhar. Vamos acompanhar. Mas, né, vamos finalizando o programa, senão daqui a pouco tá aqui, com uma hora. Né, já foi, sei lá, uns 40 minutos a gente falando. Né, o povo não vai aguentar ouvir. Não é? Quase ninguém escuta quase uma hora de YouTube, imagina. Pois é, imagina a gente falando. A gente falando, né? Não vai ouvir. Mas vocês vão escutar sim, porque vocês amam a gente. Acabou, vai baixar. Chegou até aqui. Vou falar tá que nem aqui o aplicativo do Radioativo. Dá um baixão na gente. Dá um baixão. Né? Dá um baixão, vai escutando no ônibus, onde que for, no Japeri. Lembrando que tá lá disponível, né? Tá disponível no nosso podcast. E os links geralmente estão nas nossas redes sociais. Sim, com certeza. Que são alimentadas pelo nosso amigo Eduardo e o Lucas, que foi parar no Próxima Faixa, nosso amado Lucas. Próxima Faixa também é Mamos do Próxima Faixa. Tu ganha garra e implicância. Não, eu gosto do Próxima Faixa, isso é maneiro, mas eu gosto do Lucas também, que tá no Próxima Faixa. Não, eu tô falando garra e implicância com o Lucas em outro programa. É, porque tá em outro programa e não vem no nosso. É nosso amiguinho de equipe e não aparece no nosso, né, Lucas? É a vida, acontece. É a vida, Lucas. Mas aí tem motivo. Aí tem motivo, o estágio é motivo maior. Com certeza. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos. No próximo programa a gente vai falar sobre... Westworld. Então, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, se der certo. E se Deus quiser, a gente pode ter até uma surpresa de a gente leiloar alguma coisa. Não, vamos leiloar ver. A gente não leiloar. Leiloar não, sortear, né? Sortear, talvez, desculpa. A gente sorteia. Talvez a gente sorteia, porque veio a palavra errada. Leiloar, porque eu quero dinheiro. A gente vai sortear, a gente tá pesquisando aí, vai sortear um negócio aí. Fiquem atentos. Então fiquem atentos às redes sociais que a gente vai divulgar também lá quem, o aí? Que é e o quem vai e o ganhar. O que vai ser, enfim. Beleza. Acompanhe. A gente tá planejando aí. É. Só spoiler, isso. Spoiler. Mas é isso aí. Obrigado, até o próximo programa. Tchau.